está chegando, Jesus está voltando. Então não vacile e se ligue no que tá rolando. Ele é poderoso e tem poder pra salvar. No dia em que voltar o seu povo ele vai levar. Vem colar com nós porque essa é a hora. O início de uma nova vida vai começar agora. Não resista, não hesite, não deixe pra depois quando menos pensar. Voltou e já se vai. Ser assim do nada em uma distração. Vai sobrar vazio, tristeza e roupa no chão. Em meio a ruínas, lágrimas e dor. Não tem morte nem fim, somente o calor. Nessa hora não adianta se desesperar. Pois o pecado e o pecador não tem lugar. Nessa hora não adianta se desesperar. Vai ficar estreito quando Jesus voltar. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai ficar estreito para aquele que se vende. Vai ficar estreito ao coração que não se rende. Vai ficar estreito para quem vive no pecado. Vai ficar estreito ao irmão que é viciado. São tantas armadilhas preparadas contra ti, contando com a derrota. A morte vai sorrir. Vem em forma de mulher, dinheiro e curtição. Vem em forma de cobiça, fama e ambição. Tantos meios, jeitos, tantos lugares. Boate, jogatinas e bares. Uma escolha errada, algo pra te enganar. O resultado é a derrota pronta para te frustrar. Vai ficar estreito, a igreja vai louvar. A conversão, o meu povo vai se entregar. O inimigo rebaixado vai se desesperar. Vai ficar estreito quando Jesus voltar. Quando o rei voltar, por sobre as nuvens do céu e muita glória. Quando Jesus voltar, assim será. Assim será. Sobre as nuvens do céu, ele virá por sobre as nuvens do céu. Quando Jesus voltar, assim será. Assim será. Quando Jesus voltar, é assim. Assim será. Sim. Esteja preparado. O sinal dos tempos está aí. Fique ligado. É só olhar ao lado. Fome e miséria, rumores de guerra, terremotos e o amor se esfriando na terra. Nação contra nação, falsos profetas, efeitos especiais e um milagre na tela. Ídolos idolatrados na capela, e a outros deuses queimam sacrifícios, velas. E aquele que perseverar será salvo, se em Cristo e com Cristo na terra ficar ligado. Não seja enganado, muitos viram em seu nome, como raio vai ser a vinda do Filho do Homem. O sol escurecerá, as estrelas cairão, todos os povos da terra se lamentarão. E por sobre as nuvens com muita glória virão. Assim verão. O Filho de Deus. Quando o rei voltar, por sobre as nuvens do céu e muita glória. Quando Jesus voltar, assim será. Ele está voltando. Entregue sua vida a Ele. Quando o rei voltar, por sobre as nuvens do céu e muita glória. Se arrepende. Quando Jesus voltar, assim será. O final dos tempos está aí. Você está vendo? Está tudo acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos. O mundo jaz no maligno. E só em Jesus nós encontramos a salvação. Entrega sua vida a Ele. Chorei, canta.